São as meninas que querem, tipo, por direito, poder ir pra escola de short. Porque a escola não te aceita de shortinho. Muitas vezes uma amiga minha, tipo, a vice-diretora falou pra ela, olha, coloca uma blusa de frio, porque ela tava com uma blusa de alça. Falou, olha, sua blusa tá inadequada pro ambiente. Mas peraí, por que que a minha blusa tá inadequada pro ambiente? Porque, de certa forma, é sexualizado o corpo dela. Tanto ao ponto de você não poder ter liberdade de usar uma roupa que você quer. Por que que eu não posso ir de shortinho pra escola? Ah, porque o professor vai olhar, porque eu vou distrair o meu colega. Mas eu vou distrair ele porque ele tá sexualizando o meu corpo. Mas mulher nenhuma sexualiza, assim, de forma explícita o corpo de um homem. Tanto que ele pode caminhar na rua sem camiseta. A gente vai olhar, se a gente se interessar, se a gente achar bonito, mas não vai rolar aquilo que rola com uma mulher.